está ouvindo a Gorda Sertão. Rádio Caicó, M1290, ZYJ 619, Rádio Caicó, 1290 AM, uma emissora do Sistema Potiguar de Informação, Caicó, Rio Grande do Norte, Brasil, uma emissora seridoense como você, telefone 84-3417-2902. Acorda, Sertão!